Web6749 de Colono, só escuta. Web6749, bom dia, contato radar, submantenha 340, saída da El. Da El, 340, obrigado. Desvio, Web6749. Afirmativo, pequeno desvio à esquerda. Autorizaria da presente DENAR pro 49 da Web? Autorizado. Web6749, chame Recife, 1288, alterno 3325, bom dia. 2883325, obrigado, bom dia. Salvador, Salvador. Muito bom dia, Web 6700. Passando agora 2300 na Dael. Bom dia, Web 6700. Contato radar. Submantinha 340, saída Dael. Bom dia. A solicita mantém próximo, ó, para 180 devido a formações aqui. Umas 10 milhas. Livre de Zeus. Sente. Reportará retornando 6700. Pode voar direto ao Blazo, 6700. Voa, Leda, vou coordenar com o Recife aqui pro de Blazo. Ok, Leda, 6700. Web 6700, chame agora o Centro Recife, 1288, alterno 3325, bom dia. 2288-3325, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Oscar Golf Tango decolou no momento. Está acionado 5074. Golf Tango, contato radar, saída lotar. Tango. Qual foi o nível autorizado pela torre? 090.